diretamente do Campo Novo, CN Boys, da favela pro asfalto. Novo disco do CNB, já nas ruas. Acesse o site .favela.com.br. De bermuda, chinelo, taranga encerada. Calor 40 graus, eu vou largar pra praia. Coisa boa, felizmente chegou o verão. Vou fechar os mandos.